Comandante Golo 5073, próximo ponto de espera lá 28. O 5073. Mantenha o ponto de espera. Correção, autorizado a alinhar e manter o pista 28. Alinhe, mantenha o 28, azul 5073. Romeu Golf, no solo 50, táxi até antes da Taxi Way Alpha. Chame o solo 121 no décimo 9. Autorizado taxi via Oscar, reposte ponto de espera no 7. Azul 5073, autorizado decolar, pista 28, vento 270 graus, 03 nós. Decolado 852, chame o controle Salvador em 120, décimo 8, bombom. 08, boa. Controle Salvador, boa, 5073, decolado, passe meu pé, verificação 1. Azul 5073, contato radar, suba para o nível de voo 100, e a saída São Bruno. 100, via São Bruno, com azul 25073. Saltinho 3 Salvador na 06, entra para o nível de voo 050. Azul 5073, é autorizado subida para o nível de voo 140. Autorizado subida até o 140, azul 5073. iniciante da colada 5-4. Na vertical do farol de Itapuã, chame o controle de Salvador em 120, decimal 8, mais 1. Vertical do farol, controle 208, e aqui dá até o retorno. Se mantém o nível de voo no 40, informa que a restrição é até 50 milhas afastado de Salvador. Em caso de falha de comunicações, na 50 milha está autorizado ligar o nível de voo no 40 para o 180. Ok, restrição do 40 são até 50 milhas de Salvador. Em caso de falha, esse numeral segue subida até o 180. O azul se trata de três. Aqui mais um aqui no meu país, direto Manati, confirma. Confirmativo. Direto Manati? Confirmativo, aqui é Manati, meu país. Gente, reporte livrando o GTR, vai ficar mais quente. Reporte livrando o GTR, aqui. Salvador para visual agora é 1500 pés de teto, 5 mil metros de visibilidade, sem chuva no momento. Quem ainda constrói 208? Modo 77, QNH 10 no meio, autorizado táxi via hotel, reporte no ponto de espera. Táxi via hotel, para o hotel. Altímetro no 0 no meio. Modo 77, autorizado o cruzamento da pista 28, após um ataque sua delta, chama o polo 121 no decimal 9. Cruzado 73, informa o tráfego, posição de 2 horas, 3 horas e milhas, rumo eixo, é um eco 90 da companhia, até o nível de voo 270, emissora 150. Gente, monitora o tráfego, 73, mantendo atingindo agora 140. Azul 4003, informa o tráfego, posição de 10 para 11 horas, posição 10 para 12 horas. 27 milhas rumo sudoeste, é um eco 90, tá agora atingindo o nível de voo no 40, azul 4003, desse mantém o nível de voo no 50. Salvador, Salvador, voo 885, boa tarde, sempre da Quebec. Voo 985, acionando a identificação, chegada de pitch autorizada, entra para o nível de voo 060, que é legal na 066. 10-3-16, ajuste para o 0-6-2-0, gol 1-8-8. 3018, desce para 25006. Confirme tem condições de, a partir de voar para o térmico 3012 presente e completar a final do procedimento terminado da pista 90, condição da pista 28. Afirmo, vaga 362 a presente, completando o final em nave 208, vai colocar 2500. 2018, após o Terra Vitor 362, voe para o Terra Vitor 363 e reporte para o Terra Vitor 363. 7362, após 363, contra o 363, voo 208. Siga. Gente, mantenha o nível de voo 140, autorizado como, como nível final pelo controle Salvador. Voe o código presente. Não, 105, vou ir para a posição de pitch, desce para 4.000 pés, esquina não, no 0 no meio. Pitch, desce 4.000, na 0 no meio. 5.4003, desce para a linha de voo, 1.2.0. Corri, Salvador, novamente passado, Gosto 77, para o ponto para da Gosto, pronto. Gosto 77, autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 240 graus, 049, confirme ciente da restrição? Tá ciente, alinha e decola pista 28, mantém 200 na reta para curvar a esquerda. Afirma. Salvador, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo no 40, chame o controle de gesto, frequente 90 com sinal 1. Aqui no Romeu Oeste, eu vi o corredor, reporte posição no corredor interlado, confirme que está mantendo 1.500 pés e código de sinal 0153. E a os corredores agora de coordenação 14. Para o nível de voo 050-4003, via chegada em 31. Via chegada em 31, para o céu. Gente, tem frequência livre. Condor, correção Gol 277, decola 205. Chama o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, tem um bom domingo. Controle, Salvador, muito boa tarde, o Gordo 77. Decolou na Santa Rosa 28, cruzando meu país. Gordo 77, contato radar, mantenha a prazer decolagem até 2500 pés, após curva à esquerda, voe direto coral, subida para o nível de voo no manhã, autorizado. Gente, mantenha a reta até 2500, após curva à esquerda, direto coral, autorizado, nível de voo 160, Gordo 77. Lógica, controle. Lógica, a torre que mantivesse os corredores e aproximasse para a pista 7 via corredor Interlagos. O Romeu Lógica mesmo informou também que as condições para na rotatória já estão melhorando. Bom, serve do 3 completa sinal, chama o torre para continuar no 8, decimal 95. 1895, 208. Gol no 885, nível 45006, altímetro 1016. Reduza a velocidade indicada para 2009. Autorizado o sinal do procedimento RNAS da pista 28. Voe para o terrestre 363, reporte fazendo o mesmo. Bem, CAS 366, informa que o tráfego que irá proceder na aproximação está agora nessa posição de mal aeronave milhas com 1809 de ground em erupção. Chegou a 208, povo autorizado, pista 28, vento 250 graus, 06 dúzia de nós, pista úmida. Livre ponto na 28208. Gente, entendido, restrito a nível 140. Em caso de falha, após 50 milhas, reautorizada a sessão 160, voo 77. Entendimento correto. Azul 4003, busca para 25006, altímetro 1006, aguarde a autorização para final do procedimento RNAV do pista 28. Ativo 2016 para 2500 metros, aguardando a autorização da RNAV da 28. Azul 24003. Gol 1885, complete redução para aproximação final, chame o torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. 8, 9, 5, 4, agora 8, 8, 5, da Gol. A 14003 é autorizada a final do procedimento a renave da pista 0, ou então da pista 28, reporte passando o trajeto 363. Ok, chamarei 363, autorizado o procedimento. Informe chuva leve, pista molhada. 7, voo 985, aguardando o fiscalismo. Voo 2018, no solo 11, táxi à esquerda, antes da taxiway Alfa, chama o solo 121, décimo 9. Esquerda, antes da Alfa 219, voo 2018. Voo 1885, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 0612 de nós. 7 livre pouso para o voo 1885. Oceano identificação, chegada TPIP 1 autorizada, vento para o nível de voo 150, via chegada altímetro 10016. TPIP 1 a chegada para 28 para 3560. Azul 4003 completa o sinal chamitone, frequência número 8, decimal 95, informo, até informa a chuva leve sobre o campo no momento. Obrigado. Torre, bom dia, boa tarde, Azul 4003. Boa tarde, Azul 4003, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informo chuva leve, pista molhada. Sente, pista molhada, chuva leve, sente. Estamos no traço de posição de 11 para 12 horas, 27 milhas no sudoeste, é um charme no 30, passando no nível de voo 105 e subida 140, restrito no momento. Voo 277, informa o traço de posição de 2 para 12 horas, 25 milhas no oeste, é um 2320, passando no nível de voo 220 e descida 150. De manter-se em regras de voo visual e voar tarifa após tarifa rotatória? Correção, triagem, tira rotatória? Afirma, tá rompendo os corredores? Afirmativo, informo que há a previsão de um tráfego em decolagem agora da pista 28 com curva pela direita. Mantenha tarifa após tarifa e triagem. Afirmativo, irá manter os corredores. Controle Salvador, muito boa tarde, o Azul 2779, segundo ano. Azul 2779 está em contato radar agora 66 milhas no teste de Salvador Oceano Identificação. Vou para a posição ampla para interceptar a chegada sobre correção e pit da pista 28. No altímetro no 06 em Salvador, reporte para a descida. Azul 2779. Está presente pit, confirma o 2779? Está presente ampla, 2779. Está presente ampla, 2779. 3560, tráfego anteriormente informado já superado, voo para a posição O3, desça para o nível de voo 050. Gol do 77, turma para o nível de voo 160. Flores 996, autorizado a alinhar e manter pista 22. Alinhar e manter 28, 996, Azul. Controle de Salvador, Azul 2779, Dorchim. Alinhar 779, você para o nível de voo 060, altímetro na 06. 060, 06, 779. A próxima rotatória de Flores de Lombó. Eu, Romeu Oscar, chamo todo o Salvador, que eu conheço o meu 8, decimal 95. Azul 4003, no solo 18, táxi da esquerda, antes da alta, chamo o solo 12, 1, decimal 9. Esquerda, antes da alta, solo 12, 9. Azul 4003. Oi, boa, Papa Tango, quilo, Romeu Oscar, tá presente da rodatória do sol. Papa Tango, quilo, Romeu Oscar, reposte na vertical do L-ponto da RMA. Quilo Romeu Oscar autorizado, é, descida para 1 no 1010, QNH 10, 1 no 6. Desce para 1010, com 1016, Quilo Romeu Oscar. Azul 2996 confirmando, manter flor de decolagem até atingir 2500 pés. Autorizado decolar pista 28, vento no 90 graus, 08 nós. Sente autorizado decolagem, mantém a proa até 2500 pés, azul 2996. Já 3.000 na escuta do controle Salvador. Bom, meu Oscar, informação de tráfego, tem uma TR da Azul da coluna da pista 28, restrita a manter pro até 2500. Telemetria 3.000, acima de identificação, está a 47 milhas, sudoeste de Salvador. Contato radar, voo para a posição Momba, agora você está chegando ao TPP 1, desça para o nível de voo 120, altímetro na 096. 0096, desce, segundo, 120, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, o procedimento RNAG da pista 28. O 560 controle. É, 362, pode bater. Confirme. Pode bater, sim. O 560 foi TPIP, após TPIP foi para o serviço 363 para o final do procedimento RNAG da pista 28, deixa para 25006. Reporte passando por reto por 3.3, o altímetro permanece na 0.6. 0.6, depois do 3.6, 0.6. Azul 2.996, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 1.6.0, via saída Lombo. 1.6.0.2.9.9.6. Controle ao 231, desça para o nível de voo 130, altímetro 1016. Está agora a 1.000 milhas de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo 160, chame o controle de leve frequência 90, décima 1. Altino de Salvador, 1.06. Como tráfego, posição de 12 horas. Agora, a 4.5 milhas é um Alfa Tango 72, mantendo o nível de voo no 90, no 964. No 9996, prossiga para o controle. Fazer 2996, mantém 3.000. Entrando em base a recepção. Voo no 60, 2996. Voo no 60, livre da restrição, azul 2996. Saiu do 2231, alteração para sequenciamento. Corre direita para o 1-0, correção, desconsidere 2231. Tem condições de manter high speed para ultrapassar o contrato naturalmente formado? Autorizado a alinhar e manter pista 2-2. Alinha e mantém 2-2, 3-2-0. E altímetro Salvador, 1-0-1-6. Segura 9-4. 964, desça para o nível de voo 190. 5560, chame o sinal Salvador, frequência 119, décima 8. Azul 2779, chame o sinal Salvador, frequência 119, décima 8. Sinal Salvador 198, 4154, informa o tráfego, posição de 12 horas, agora 7:30. Rumo oeste, é um Boeing 738, agora passando do nível de voo 200, descida 190, tráfego adicional, posição de 12 horas, 7 milhas, no Alfa Tango 72, passando nível de voo 180, descida 190, está 3054. Está certo do tráfego, 3054, desloca o gol. Controle ao azul 9063, informação, viu? 3205, torre. Proceda. Então, 3805, informa restrição, além de manter a proa até 2500, o senhor vai curvar à esquerda, restrito nível 100 até 50 milhas, 50 milhas de Salvador. Até 50 milhas, tá, 500. Então, 3805, só confirmando, o senhor mantém a restrição de manter a proa até 2500, mantém e após a restrição de uma centena. Tá copiado, vai manter a proa até 2.500, depois na subida, com curva esquerda, uma centena até 50 milhas. Então 3805, correto, autorizado decolar pista 2.8, vento 2.1, 0 graus, 0.8 nós. Pista decolagem 2.8, 3.805. 7.9, você sequenciamento, curva esquerda, proa 2.0. Seu limite é o curso, então, seu limite é a radial... 1-0-0 do VR, então, olha. Curva esquerda, proa 2-2-0, radial 1-0-0, limite do azul 2779. Azul 2779, tráfego 77 em aproximação, posição de 12 horas, 7 milhas, rumo noroeste, cruzando 2700-10 para 2500-10, é 2320. Se desconfere onde quer. 64, desce para o nível de voo 060. 060, voo no 9. reporta. Então é 3154, você para o nível de voo 190. 190, 3154. Da cola 227, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, por favor. 208, boa. 363, já assuma navegação para o oficial Victor 363. Assumir navegação, Victor 363, azul 2779. Pelo azul 9063, eu posso ter uma discussão de jogre. Gente, o 9063 ainda não tem contato com o solo para fazer o gente, o 9063 confirme intenções. Aguarde. Tá com certo. 6326. 2109. Autorizado por 130, 130. 1003 está autorizado, curva à direita para o 100 por 30 milhas e reporte quando estiver em condição de tomar charge. Estabilizado no 363, 2779. Gente, complete a aproximação, chamo PR 1195, criado. Boa. Altímetro 1096. 4154, esse motor no nível de voo 1706, altímetro 1096. Aguarde ultrapassagem com o tráfego anteriormente informado a 7172, que agora está abaixo do seu tráfego, passando nível de voo 1950. 1-7-0-3-0-3-1-5-4. Volta para o nível de voo 050, altímetro 1-0-6. 050 com 1-0-6, voo 1-9-0-4. 4-8-0-5, voo líder. Líder, 3-8-0-5. Que mantém sem regra de voo visual, voltar para a Tatuã. Reporte para descida ao altímetro 1-0-6. Gol 9-6-4, está no sinal, Salvador, frequência 9-9, do sinal 8. Gol 9-6-4. 19-8, boa. Ajuste 1-0-1-6, a livre análise, pista 2-8, reporte estabilizado, número 3. Estou chamando, autorizado, alinhado da 2-8, voo 9-4. 2-3-1. 3-1-5-4, vista para o nível de voo 1-5-0. Coração para sequenciamento, correia direita para o 095, seu limite é a radial 2, correção 150 de Salvador, 72231. 2231 vai para a proa 095, o limite é a radial 150 de Salvador. Nine Saba Sala. What? Launch Nine Saba after you maintain runway heading until 2500 feet. You are also restricted to climb and maintain flight level 100 until 50 miles out of Salvador. Right. Then it's good that after the cost, you maintain my runway heading until 2500. Then turn left and restricted by level 100 for 50 nautical miles, 1397. 1397, correct. Do you have inside the draft ATR on short final of runway 28? We have the best inside. 1397, after the draft has passed, do you appear to line up and leave runway 28? This is the ATR test. We will line up and wait. Runway 28, 1397. Passarinho 2231. Para o nível de voo 100-2231. Passarinho 2231, resto uma navegação, vem para a posição 8. Resto meio só 30, 3. Então 3154, chame o final, Salvador. Frequência 99, decimal 8. Olá. 315, mantenha um ponto de espera. Vai manter só para coordenar nossa decolagem aqui, né? Em questão de decolação do voo, ainda vai esperar mais a nossa pousa. O chame 315 tem mais um, tem um sequenciamento grande, relativamente grande na 28. Vou tentar encaixar o senhor após o próximo prazo na final da 28, ok? Mas não tenho certeza, aguarde. Tá, tudo bem, tudo bem. 070, o seu limite é radial 120 do VR Salvador. 120 de Salvador, limita 070, rodar 3154, pode continuar equipamento à frente? Equipamento à sua frente, meia dúzia de milhas, 1737-84. Estabilizado a renave. Chame a 3267, complete aproximação, chantei 118 decimal 95. 1855, uma boa tarde. Boa. Chame a 326, boa tarde, final renave da pista 28. Chame a 326, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre, informe o Boeing da Gol para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos, aguarde. Sete. Está reduzido, mas é o aeronave que está sendo testado. Gente, inicia a redução para aproximação. Gente, é que o senhor falou localizador, que está não é aeronave, tá? 28, vamos repetir. Qual é essa aeronave? Go 1397. Atingindo uma terceira parte do momento. Passarinho 2231, chame o final do Salvador, frequência 99, decimal 8. 7, por quantas milhas? 8 milhas. 7. Reporte ao plano para... Eu estou para o... terminado da pista 2. Agora, velho. Passarinho 2231, ok? Passarinho 2231, voltou o sequenciamento, corri à direita. Na proa 065, correção na proa 070. Seu limite é a radial 120 do VR Salvador. Proa 070, limite é a radial 120 do Salvador. 695. Certo, na proa 070. Velocidade na terceira, mantendo 209. Deixa eu manter no 050. 050, velocidade. 2200. 3154, desça para 250010, ajuste 1016, reporte o termo de desvio para. Desceu para o Renato. É, descendo 2500, 1016, 3154, tomará. 1964, tráfego procede na aproximação, agora 5.5 milhas com 1209 suficiente. Gente, 1964 reduzido. Runway heading. So, 1307, we're contact from the pasture, climb to flight level 360, after 2,500 feet, you fly direct to make a position. Roger. After 2,500 feet, and last heading a little bit for deception, and climb mountain flight level 360. This regards the restriction at 10,000 feet until 50 miles. 1307, climb to flight level 360 without restriction. Roger, without restriction, and climb mountain flight level 360. Observamos o trecho, foi a trecho do trecho. Em uma vida sim, aí já é, aprovamos então, observamos o trecho, né, trecho. Gente. 1-2-1-2, sem identificação. Subindo, observamos o trecho, né, trecho, da 3-1-4. G262, vem para a posição Irem para interceptar a chegada do pit, o altímetro 0190 Salvador, chame como entrante para a descida. Aviso 362. 363 aprova, 3154. Fiquem aqui, deixa para que não despegue o altímetro 0190. 964, deixa utilizado. Estabilizado, igual a nossa aeronave da Brasil. Eu estou em 1,98 decimal, 9 de acordo. 295, morto. Salvador, boa tarde. Na feira 2262. 922, visual rápido. 1964, boa tarde, continue a aproximação, reporte na MDA. O vento para cheque 210 graus, 0612 de nós. Gente, reportada na MDA, 1964. 6326 no solo 39, táxi à esquerda, antes da alfa, chama o solo 121, no decimal 9. Ok, 219, ali vai a 6320. 7 passageiro do 2231, não tem limite agora, radial 100, é só radial. Radial 100, matei 5 mesmo? Inicialmente matei 5 mesmo. Precede na aproximação, agora posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo oeste, cruzando 4600 para 2500-702-321. 2500. A autorizada, a dívida para o nível de voo 050, correção 060, altímetro 06. Passagem do voo autorizado alinhar e manter pista 28. Passagem do voo, alinhar e manter pista 28. ATA, voo 964. Sim? ATA, voo 964. Voo 964, gente, autorizado o posto pista 28, vento 210 graus, 09. Pista 3-0-4-3-2-3. 2-2-3-1, para 4-2-3. Para 4-2-3-2. Está agora afastado 1-2 milhas, terra do 363, já sua navegação para o terra do 363, força para 2500-10, livre a renave, pista 28, número 2, já pode estabilizar. Vai para o 363, com que altura, senhor? 2500-10. 2500. Está 3154, repete aproximação, chame torre 118 decimal 900. prazer, com bom trabalho. Boa. Programa 079, só confirmando manter pro até 2500. Oi, Salvador, boa tarde, até 3154, RNAFRA 28, família do Servido 363. Na 3154, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. 4. Terminizão com o campo, acho que é mais de Yankee. Gente, vem e mantenha o farol de Tapuã, chama todo o Salvador, frequência 98, decimal 95. Puxar na 6142, está autorizado alinhar e manter, pista 28. Alinhar e manter, 6142. Zona 5, decolada 43, chama o controle Salvador 120, decimal 8, por favor. 208, controle, obrigado, manda mais. Boa tarde, Papa Romeu Oscar, Mike Yankee. Papa Romeu Oscar, Mike Yankee, reporte na vertical do farol de Itapuã, previsto 360. Vai reportar no farol Itapuã Yankee. Informação de tráfego, helicóptero à esquerda no litoral sul vai iniciar 360510. Autorizado decolar pista 28, vento 210 graus, 08 nós, confirmando manter pro até 2500. Helicóptero livre decolagem, 6142. Oscar Mike Yankee, informa o Airbus decolando da pista 28, mantenha 360 na vertical de Itapuã 510, aguarde instruções. Guardando 360 vertical de Itapuã aí, aqui. Salvador, passarelo 2231, ao final de 12 milhas. Passarelo 2231, continue a aproximação número 2 para pouco. Número 27. Passou na análise. Passou 2662, posso ter ligado de voz, isso? Mantenha a iranha após virar em pique para frequenciamento 2262. 2662, correção. Canamel 142, decolada 44, chama o controle Salvador 120, decimal 8.1. 08, Oscar Mike Yankee, tráfego adicional, Airbus da TAM, final de 4 milhas, isso é 28. Paciente, Oscar Mike Yankee. Salvador, 6142, chamei a nossa escuta, mantendo o eixo até 2000. Canamel 142, contato radar, separa o nível de voo 350 até os 2500, 6 dias, 0. 4771, voe direto para o final da pista 663, para o final do procedimento reinado da pista 28, desça para 3010. Tudo certo, 3663, desça para 3000 pés, tanto a 771. Oi, Salvador, 7315. Prossiga. Nossa aceitação é autorizada sem restrições ou 360, confirma. Sem restrições, no 365. 365, copiou? Tá 3154, né? Solo 47, táxi à esquerda, antes da Alfa, chama o solo 121, décimo 9. 2-1-9-3-1-5-4. É necessário efetuar dois desvios, efetue o solo à esquerda, devido ao tráfego, posição de 11 para 12 horas, 33 milhas, rumo ao sudeste. É um Alfa 172 mantendo ainda o nível de 190. Pouso autorizado pista 28, vento 2-1-0 graus, 0,6 de nós. Pouso autorizado pista 28 para baixar para base. Tem ainda saída, aguarde para agora com a gente. Foda. Haitiano que fará por adicional um ATR curta final pista 28. Após o mesmo, o senhor será autorizado a cruzar o campo ou, se preferir, final pista 35. Confie. Se você está após o pouso tráfego, eu vou usar pela 35, na cabeceira 35. Gente, Oscar Mike Yankee, o vento em Salvador 230 graus, 09 nós, aguarde para abandonar a espera. Fazendo aqui.